Stress FM. Está-se bem? Ou está-se a ouvir fixe? Já, aguenta. Estamos bem aí. Imperial continua com promoção, 80 cêntimos, mano. Está-se mesmo bem, mano. Maravilha. Então, chuta aí, mano. Vais fazer aí só uma brincadeirazinha. Isto é concerto aí do boss. É, no está junto. No está junto, é. Está junto. É toda a gente aqui, né? Yo, yo. Aqui tá baixinho aqui o beat na munição. No mestre luz ali está escuro, nossa realidade é dura, escravizaram na passar e pinhoraram o nosso futuro. Escola tá forma esperto para levar vida de burro, mas atitude menos conversa. Bem-vinda nos universos, está junto. Bem-vinda nos universos, está junto. No mestre luz ali está escuro, nos realidade é dura, escravizaram na passar e pinhoraram o nosso futuro. Escola está forma esperto para levar vida de burro, mas atitude menos conversa. Bem-vinda nos universos, está junto. Bem-vinda nos universos, está junto. Yo. A música assalta ouvidos, se ouvires com atenção. É uma ladra que ladra livre até se esticar na canção. Palavra que lavra a mente, abre o diafragma à multidão. Rebola ravina abaixo, tem cuidado com a avalanche. Sentes a tensão no ar e a consciencialização. Semeação e decadência na estupidificação. Não existem coincidências, a gente tinha que se cruzar. Firmeza porque falhar é um gajo nem agarrar esta chance. Paciência, liberdade não tem preço, só se paga com revolta. Nada paga a nossa sede, com tanta água à nossa volta. Mais um ser sem saber ser, por ter que sobreviver num seio hipócrita. Eu conto com ombro atento, mas temo que o tempo é curto. Lá de longe do horizonte há um vento, pede atitude. E eu peço fogo para ver se não perca este navio. Se lança uma pedra num charque, ainda cria uma onda no rio. Não está junto. Yeah, yeah, não está junto. No mestre luz ali está escuro, nos realidade pura, escravizaram na passar e pinhoraram o nosso futuro. Escola está forma esperto para levar vida de burro, mas atitude menos conversa. Bem-vinda nos universos, está junto. Bem-vinda nos universos, está junto. No mestre luz ali está escuro, nos realidade pura, escravizaram na passar e pinhoraram o nosso futuro. Escola está forma esperto para levar vida de burro, mas atitude menos conversa. Bem-vinda nos universos, está junto. Bem-vinda nos universos, está junto. Yeah. Estamos juntos nesse caminhão. Estamos juntos aí, mano. Yeah. All right. Yeah. Wall Street. Wall Street. Mano, chuto. Firmeza. Estamos aí. Estamos juntos. O universo não está junto, mano. Uma pedra no charco cria uma onda no rio. Cá de criar um tsunami no oceano. Cá de arrebentar uma Babilónia qualquer algures aí, mano. Todas as ações levam uma consequência, né? É isso que estamos aqui, mano. É para isso que acordamos todos os dias. Firmeza. E yeah, bora aí. Tô no boi. Tô no boi. Tô no boi. Tô no boi. Manda quem canta chega, Wall Street, rap é que a brincadeira pesqueta. Wall Street, que esta faz parte dele. Esta Flemings é de street, mas street é nós. Wall Street, que esta comanda quem canta chega. Wall Street, rap é que a brincadeira pesqueta. Wall Street, que esta faz parte dele. Esta Flemings é de street, mas street é nós. Sanga, mentira atrás de mentira. Esta ripa para ganhar fama, sem cenar a propaganda. Escatamada na nada, se as rostos runha fachada. Meninos de casa que está com gana de panha asa. Manizar esta pinta, mentes a frota rasa. Preparado para vaza, tudo figueiras que está dentro de movimento. Não está atento, rap é que é parlamento. E já chega a hora branda, de tanto deixa zanda. De exate a mesata, manda street é mi, bo, el, nos. Sistema que manida manipula e nós está fazendo o mesmo que nós vós. Qual é de nós? Se muito de nós tá pega no microfone e para flamar nos ar, menos voz. Nós queremos fazer diferença entre nós, manos. Street é nós, street é nós. Mi bo el nós. Qual street? Que esta comanda quem canta checa. Qual street? Rebeca brincadeira pesqueta. Qual street? Que esta faz parte dele. Esta flamenza é de street, mas street é nós. Qual street? Que esta comanda quem canta checa. Qual street? Rebeca brincadeira pesqueta. Qual street? Que esta faz parte dele. Esta flamenza é de street. nós. Qual? Qual? Qual? Qual? Qual? Qual? Qual? Qual? Qual Street? Qual? Qual? Qual Street? Qual? Qual? Na gueto nunca tu jazz, de beco nunca conheço. Já sabe onde que está andi na rap, escreve pra que escolhe street, mano. Street é nós, rap de street é que só pega no microfone, faz um stone, fuma em flame de street. Na street que tem limite, verdade é pra transmitir ali. Ninguém que tem nem médio, moro sério. Tempo que tá para e não luta, acompanha tempo. Nós tem mais respeito pra cotas que construi beco, planifica quieto. Nós pensa, nós pensa, antes nós trama, nós tamanha naquilo que já nos acha ali. Ninguém que tá mandando na minha na bo. Street é mi bo, street é nós. Qual street? Que esta comanda quem canta checa. Qual street? Vai pegar brincadeira pesqueta. Qual street? Que esta faz parte dele. Esta premise é de street, mas street é nós. Qual street? Que esta comanda quem canta checa. Qual street? Vai pegar brincadeira pesqueta. Qual street? Que esta faz parte dele. Esta premise é de street, mas street é nós. Street é nós. Street é nós. Esta flemeza é de street, mas street é nós. Street é nós. Street é nós. Street é nós. Esta flemeza é de street, mas street é nós. E é na street, é na street, é na street, é na street. E é na street, é na street, é na street, é na street. E é na street, é na street, é na street, é na street. E é na street, é na street, é na street, é na street. E é na street, é na street, é na street, é na street. E é na street, é na street, é na street, é na street. E é na street, é na street, é na street, é na street. E é na street, é na street, mano. Street é nós, manos. Street é nós, manos. Street é nós, manos. Street é nós, manos. Street é nós. E aí, este som quer dizer que a street são as pessoas. Não há parede que faça homem. Os homens é que fazem paredes. Por isso não podemos defender paredes. Temos é que defender a causa e as pessoas. Bora nos juntarmos. E aí, solidariedade para frente. E aí, street é nós. Yeah, yeah, yeah. Street é nós. Barreiras nem fronteiras. Yeah. Yeah. Street. Barreiras nem fronteiras. Às vezes caímos na tentação de defender os bairros, de defender as paredes. Elas são construídas para alimentar a diferença. Nós não podemos alimentar essa diferença. A roupa não veste a alma de nenhum ser humano. É isso, não está junto. Firmeza. Yeah. Yeah. Yeah. Mana Suzano, yeah. Volta-te a tentar. Ah, pois é, vai nessa linha, vem, vai. Mana Suzano, volta-te a tentar. Yeah, street é nós. Próxima faixa, volta-te a tentar. Em português, volta a tentar. Ou seja, sabemos que isto não vai ser fácil, os nossos objetivos não são assim tão simples. Mas pá, por mais que haja uma falha, bora voltar a tentar sempre. Isto há de pegar, por algum lado isto há de pegar. Não está junto. Volta-te a tentar, mano, volta-te a tentar. então ontem já era. Hoje é um novo dia, equivoca, pense. Volta-te atenta, volta-te atenta, mano, volta-te atenta. Ontem já era, hoje é um novo dia, equivoca, pense. Volta-te atenta, volta-te atenta, mano. É revoltante do que é gay, buca tem e patrão. O tempo que busca por hoje ainda existe amanhã. É caso pra flá, será que tudo tem nenhum motivo? Se tudo tem um motivo de nós, ele é convido a sofrer. Senda por vencido, cabuta nada por perdido. Eu pago o vivo. Fazia acontecer pra tudo fazer sentido. Parado sem fazer nada, é tempo perdido. Valoriza a ar que botei e para respira. Saúde que Deus dá, é campo para girar. Mundo também tá gira, põe bem na caminho e bem. Hoje é novo dia, ergue a cabeça e volta-te atenta. Volta-te atenta. Volta-te atenta. Volta-te atenta, mano. Volta-te atenta. Yeah. Hoje já mano, era. Show de mano, Suzana aí. Em grande, firmeza. Pai, isto é. Está junto. Isto foi um ensaio para quem não percebeu. Firmeza. Ela. Yeah, o que conta é o amor, bora lá. Yeah. Muito love, mano. Muito love. Yeah, yeah, yeah. Noia UFG, cada vez. Aplausos aí. Dubai. Quanto tempo. Bora aí. Nunca te respeita que esse que canta respeitando. Nunca te respeita que esse que canta respeitando. Nunca te respeita que esse que canta respeitando. Quis afora pra que esse que canta respeitando. Nunca te respeita que esse que canta respeitando. Nunca te respeita que esse que canta respeitando. Quis afora pra que esse que canta respeitando. Sem respeito pra que esse estamos a ser cínicos. Inimigos anônimos, furimas irônicos. Indiretas, cômicos, fala, fala que é. Claro, fala comigo, até deu ou é o que é. Assunto que é direto, rivalidade. Papo reto, sem meio não nem meio sim. Se é guerra que as pé, então luta bem de fim. Senhor, nós que até dorme, então a nós é duas. Não estás maga, não na pista, para inteira, não te pôs. Não está fácil de que esse, que te critica na costa, para depois bem beijar no pé. Não seja homem, não se divulga, não se nome. Não chega mais próximo, não se refere, não se máximo. Cada tempo para firme, nem para não série de intriga. Sempre que não parecia muito, vinha tão pacífica. Será mero complexo, inveja ou mágoa. Sem pedir licença, é minha surge para as maga. Propaga, estraga, paga, tudo punha de mapa. BFH, acaba. Nunca tá papa, rap, piolho é melódico. Bom ouvido, canta as capas. Se bu fala mal de nós, já bu fala mal de rap. Se bu critica nos rap, já bu critica quem que é nós. A nós é aquilo que não tá canta, se entra nem foi. Um defeito de pecador, ali cantei herói. Nosso movimento é catastrófico, nos mente é diabólico. Nos rap é crônico, que tá põe os paranoicos. Extremamente afro de amor, a vida tá serve, mas cante morte pra nós. Pra morte nós é rap, rap é eterno. Bem-vindo é inferno, realidade é duro. Verdade tá doer, nossa mentalidade é puro. Nunca me está sabendo, tá as coisas que não é. Que não tá a viver, nunca tá respeita que as que canta respeitando. Pensa, flow, ligas com flow, nunca tá para, oh, nunca não canta, oh, yaro, yaro, shima, yaro, yaro, rouba, se no caralho licença, é minha taromba, me veneno que surge de verbo sem saída, menino que levanta de chão sem comida, filho de preto, mentalidade gueto, nossa atitude é feto. Esta fala é uma de mina, costa yava, na frente se quer cumprimentar, nana. Nunca te respeita que as que cá te respeitam. Mano, boss, mano, yaro, então não vai. Nunca te respeita que as que cá te respeitam. Que as que tá fingindo na frente e na costa tá criticando. Se as boca que tá fitando. De mão, de Deus tá librando. De movias que tá trana. Nós é BFH. Yaro, rap, riba de bico pra cabo. Com seus pra dar. Se bife, bifa sério. Ou então é canada. Nunca está no movimento pra libertar a fachada. Mano, boss, com atitude rude na parada. Nunca te respeita que as que cá te respeitam. Nunca te respeita que as que cá te respeitam. Nunca te respeita que as que cá te respeitam. Que safona pra que esse que canta respeitado. Nunca te respeita que esse que canta respeitado. Nunca te respeita que esse que canta respeitado. Nunca te respeita que esse que canta respeitado. Que safona pra que esse que canta respeitado. é que sem respeito, para aqueles que cantaram respeito. Na vida, catene meio termo. Ou é, ou que é. Não está junto. É nóis. Yes. Estamos aí. Firmeza, irmão. Mano Boss. Já ouvi dizer que isto é três faixas, agora não sei quem é o seguir. É o Grampolo? É tu, Grampolo? Ah, vai buscar uma jola. Olha, vem o Grobo. Bora. Pose minha morte. Yeah. Firmeza. Next. É nós. Não está junto. Ainda temos aí Grampolo, Mano Xoto, Mano Jamaica, ALX, Jojo, Nenas, Garras. Dão Garras aí. Isto ainda promete. Quem te aguenta? Mano Grampolo. Não, não. Bora aí, mano. Não, não, não. Quero swag. Não quero swag. Diz o Grampolo. Bora aí, Manolas. Não está junto, firmeza ali. Mano Grampolo, mano. Salva de palmas aí, s'il vous plaît. Aí, pô, Mano Grampolo. Estamos aí. Quem aguenta, não está junto. Como é que é, pessoal? Estamos na casa, ok? Antes de mais, quero agradecer ao pessoal todo por... O pessoal todo por estar aqui. Não há nada mais bonito que podermos contribuir para o bem-estar do próximo, já? Não está junto. Já, pô. Johnny Duga, como é que é? Está fixe, está fixe. E depois... Johnny. Como é que é, Johnny? Que mundo é este? Yo. Quero swag. Tá, um, dois, três, quatro. Tá um, Não, só tá um. Que mundo é este? Mundo este onde vivemos? Onde a pobreza, a violência, a lastra, só conhecemos o que sofremos. Já estamos tão cegos, muito pouco é o que vemos. Miséria e destruição connosco trazemos. E ninguém faz nada, ficamos presos à rotina. Onde irmão mata irmão enquanto uns morrem de sida. Eu ponho o dedo na ferida, cada um de nós tem no bolso a chave da saída. Eu luto por mim, mas também pela tua vida. Hoje não trago ódio e a ganância, nem vim falar da mentira. Também não trouxe o ritmo, não tens de sentir a batida. Diga as verdades, as realidades, todos nós, o mundo depende das ações que tu fazes. Então, meus rapazes, levantem a cabeça. Se vivermos em união, não há morte que nos mereça. Imaginar um mundo melhor é que não houvesse classes sociais. Porque somos todos diferentes, mas todos iguais. Ou não haveria ganância ou competição. Ninguém lucrava mais que ninguém. E tudo o que eu tenho, ele também tem. Com o pouco que possamos ter, aprendermos a dividir. Isso é conseguir ver mais além do que vem a seguir. Poder alcançar a liberdade sentindo a felicidade do próximo. Difícil será de atingir se formos prisioneiros nós próprios. Mas com força e vontade podemos passar ao próximo nível. Um sonho é um sinal, se nós quisermos o tornamos possível. Só não fiques dias parado, sentado nas escadas do teu bairro, resolvendo soluções na coca ou no charro, onde pessoas crescem num meio complicado, num bairro degradado, oprimidas pelo próprio povo e são postas de lado. Povo esse nunca cá entrou, não conhece as realidades. Como espectadores ficam lá no topo a verem-nos passar dificuldades. Não podemos ficar parados à espera que algo aconteça. Não usar a violência, usar a inteligência. O segredo da maior arma é a nossa cabeça. E a maior revolução é na nossa consciência. Brá! Yeah. Liberdade para as nossas mentes, pessoal. E um pouco a capela. Yeah. Ha, ha. Bora aí, meu Johnny. Yo, chuta. Um, dois. Ei, meninos, não vais receber, estás a fazer mal o trabalho. Já não te vão pagar. Ha. Isto é do tempo em que o hip hop era verdadeiro, yeah. Baixa-me o auxiliar 4. Me lembro do hip hop mais verdadeiro, onde ouvia DJ Chronic, Lord G o primeiro. Não havia skinny jeans, usavam todos fato treino. Não me lembro do YouTube, mas era rap a tempo inteiro. Posso dizer, chulacha-me daqui. Apareceram os do Weasel com flows que nunca fiz. Tudo na real, o nosso Portugal. Ninguém era bandido que se afoga ao capital. Falávamos mais alto porque nascemos aqui. Escrevíamos umas quantas rimas, nós sentíamos assim. E cuspíamos realidades, não havia censuras. O sentimento era tão forte que causava tremuras. Concerto, casa cheia, tudo em pé, não há cadeiras. Aqueles dreads são tão crazies, saltam da plateia. O amor era tão grande que faz dilatar as veias. Se foda, os seguranças fumam todos a dar bandeiras. Não, não. Não, quer swag, não, não, não, não, não, não quer swag. tempos em que ouvíamos um bom stretch. Não havia esquisitices, todo o beat soava fera. Para ouvir, ias para a rua, não havia internet. E se alguém engasgasse, punha lápis na cassete. Humilhado na rodinha por um bacano, ninguém o conhece, ninguém se mete, mas também ninguém se esquece. O rap também existe naquelas mentes mais escondidas, medidas no buraco, só estão à espera da faísca. Não, não, não, não, não, yeah. Música é vida, emoções tornam-se tinta. Se um dia desviares a linha, lembra-te onde vias. Não, não. Eu não quero swag, ah. Aqui não há mods, yeah. Ah. Eu não quero swag, ah. Só foda o swag, ah, ah, ah. O tempo em que o hip hop é verdadeiro, sem manipulações, ah. Yeah. É nosso. Ah, isto é só o Playboy, nem que anda o Playboy. Andei algum Playboy perdido. Alex, és o Playboy tu? Ah, ah. É a história do Playboy. Ah, ele é o novo Playboy na sua rua. Ninguém o mais largava quando souberam da fortuna. É uma mistura de interesse e fantasias. O interesse é um escolho de cores, há morenas, loiras híbridas. Habituado a ter tudo sem um esforço, todo o amor era comprado com diamantes no pescoço. Há dinheiro para todo o gosto, notas 5 ou 100. Quem quisesse tinha tudo, ou ia para casa sem nada. Que boa roupa que ele vestia não passava de um disfarce. Bons truques, ilusões, tudo o fogo de vista. São tão crescidas e acreditam na magia. Há festas, mais parque, mais bebidas. Igual a amo, tanto isto tudo há bebidas. Palavras vazias, mas ele não se interessa. Hoje vem, amanhã uma Vanessa. Com a carteira recheada a passear na avenida. Eu nem sabia o que me esperava. Primeira mulher, primeira tentativa. Mostrava-me e espia, mas ela resistia. Habituado ao nada, venho de família honesta. Estou um pouco confuso, que sensação é esta? Vou postar nas palavras, longas conversas. Nunca senti amor, mas será que é desta? Eu pareço atrapalhado e ela acha graça. Exploro o novo eu com algumas piadas. O tempo passa rápido, guarda, toma o meu número. Não, ela quer tirar ideias e bater os fundos. Eu não esperava que fosse nesta onda. Sempre estive habituado a que te falas como outras. Não larga o meu pé, esteja rico ou seja teso. Até parece que sentimentos têm um preço, ah. E tu teve, e tu tem. Nada vê ou nada sente, ah. Este é o Playboy da rua. Compra tudo à base do dinheiro. Se foda dinheiro. Vivo atento a cada passo. Aqui ninguém é santo, mas também ninguém é daço. Dás a mão, levanto o braço, ainda choram por menos. E na volta então nota que só onde estão cinco dedos. Sem margem só para ti, se na fé por dias diferentes. É perigoso, é confundir-se os amigos com os clientes. Até parentes disputam concorrência. Da tudo a serrar dentes por meio de sobrevivência. Em cada canto que eu canto, em batidas trago as esquinas. Músicas tocam uma alma. Tá presente 100% e o meu gasto de tempo para te ver. passo a passo, ronda a ronda, que a rua perdeu as leis, mas tem o código de honra. Que a gente honra, a gente honra, a gente honra, nem que seja só por honra. Yeah. A vida é isto, arrisca até a última ficha. Dá um isco para que invista e perca tudo numa rixa. Golpe de vista na conquista do baú. Tudo vale por combo e tirar o cu da cuzu. Vai com o diabo, dá-lhe o prazer desta dança. Fez crianças virar homens que em homens dão para crianças. Prança bamba na corda com nó de forro ao pescoço. Tanto drama por grana na corda e ser rigoroso. Nem há questão, bater testa achar perigoso. Carro é do mais gingão, nunca foi do mais teimoso. O goloso põe no bolso, fala sério em tom de gozo. Caloroso, jeito em uso, deixa-me o tamanho nervoso. Há quem alega que sem entrega ninguém pega. Mas saldo e pega o primeiro que entrego ao colega. Dos olhos meus fiéis, passo a passo, ronda a ronda. A rua perdeu as leis, mas tem um código de honra. Que a gente honra, que a gente honra. Que a gente honra, nem que seja só por honra. Que a gente honra, yeah. A gente honra. Que a gente honra, nem que seja só por honra. Yeah. Grande beat do Mike D. Yeah, grande props ao Mike Dilla. Ha, ha. Nem que seja só por honra. A gente honra. E eu já estou com a boca seca. Yeah. Mano, relaxa só, anda comigo. Largar desculpa, isso é só tempo perdido. Ele é tão pouco, nem faz sentido. Em vez de aproveitar, estás em guerra com o inimigo. Todos temos sempre razão, ser o dono da palavra. Prontos a abrir discussão por coisas que não são nada. Vida é macabra, tira o que tens como certo. Sei mais perto e cuida de quem tens perto. Não relaxe, não acho que me encaixe. Tu nunca serás maior por deixar alguém por baixo. É só para manter-te tudo que me apontas o defeito. Não me trates como um puto que eu voltei um homem feito. É que andas feito um homem sublinhar o mal alheio. Quando todos nós erramos, ou também não tens um espelho. Tanta mistura, mas que o tempo vernistala. Eu quero glamouroso, agora vejo é só fala. É só lá, lá, lá. Yeah. Todos querem ver a falha, todos chamam a atenção. Todos tentam apontá-la, muito poucos com razão. Anda tudo a bater pala só para marcar posição. Com moral para carregá-la até à contradição. Todos querem ver a falha, todos chamam a atenção. Todos tentam apontá-la, muito poucos com razão. Anda tudo a bater pala só para marcar posição. Com moral para carregá-la até à contradição. Vacilão leva o sermão com o teu falso moralismo. Tem noção que a condição mais correta é sem cinismo, yeah. És juiz de valores, mas dispensa opiniões, yeah. Se queres dar correções, basta que aponte lá depois, yeah. Até estou errado, mas no final de contas não é para dar conselhos a forma que tu me apontas. Amigos dão para onças, vivos são os provenientes. Para ter sócios assim eu nem preciso de inimigos, yeah. Sigo só sem cabeça para carapuça. Tens moral que medo, mas vê bem em quem abusas. A brincadeira é inocente, num segundo é indecente. E também já notei que não és assim com toda a gente. Duas linhas, duas caras, o cara é impecável. Mal tiras a máscara, viras insuportável. Pisas quem te cuida até ao dia que precisas. E quem cuidou te pisa, continua se duvidas. Não é blá, blá, blá. Na. Não, não, yeah. Não, não. Todos querem ver a falha, todos chamam a atenção. Todos tentam apontá-la, muito poucos com razão. Anda tudo a bater pala só para marcar a posição. Com moral para carregá-la até à contradição. Todos querem ver a falha, todos chamam a atenção. Todos tentam apontá-la, muito poucos com razão. Anda tudo a bater pala só para marcar a posição. Com moral para carregá-la até à contradição. Todos querem ver a falha e chamar para a atenção. Até à contradição, yeah. Não é blá, blá, blá. Nah, não, yeah. Não é, yeah. Só blá, blá, blá. Yeah, Yeah, yeah, yeah. Como é que é, pessoal? Estamos acordados? Obrigado. Vamos estar junto. Agora voltamos ao tempo da escola. Quem é que daqui não aproveitou a escola? Podia ter aproveitado. Não ouvi uma coisa. Yeah. Ah, ring, ring, despertador toca. Vou ficar mais 6 minutos. Parece que estou com a moca. Sou preguiçoso. preguiçoso, não me apetece ir à escola. Vou fingir estar doente, tentar enganar os cotas, mas é difícil, a eles eu não engano. Já tiveram minha idade, eles preveem os meus planos. Sou puto, ingênuo, um fedelho, meu ego nunca falha. Eu quero o mundo inteiro, yeah. Saí de casa a correr para apanhar o autocarro. Eu nunca pago, sou os bilhetes picados. Lá atrás era o lugar dos malcriados. Todos falam alto e alguns fumam chá. Como é que eu vou mostrar estar interessado? Sou sempre o primeiro a chegar atrasado. Passou meia hora e já estou farto. Eu não percebo o exercício, eu não quero ir ao quadro. Ah, estou cansado e nunca mais toca. Papel com gosma, estoura, toma. Já lá para fora. Lá para fora. Hoje em dia estou pregado, sentado, sem trabalho, cansado de ver a tag line. Eu devia ter ouvido o meu padrasto. Hoje em dia estou pregado, sentado, sem trabalho, cansado de ver a tag line. Eu devia ter ouvido o meu padrasto. Lá fora valia tudo, e aí eu chachava muito. A miúda que eu gostava só dava tempo ao estudo. Não perco tempo, vou ter com o gancho. Estão atrás do pavilhão a fumar skunk e ouvir o tango. Fones nos ouvidos, a dica nunca falha. Se for da lei da navalha, nós queremos quitas e saias. Sair da escola sem autorização, passar pelo porteiro sem cartão e sem dizer pão. Próxima paragem era o Pingo Doce. Trazemos o almoço sem esforço, sem dinheiro no bolso. Ninguém viu, ninguém nos vê, corrida até à escola. A comida sabe melhor se for de borda. Fim do dia, chega a hora de ir para casa. A minha mãe não diz nada e o meu pai de mão fechada. Desculpa pai, a culpa não foi minha. A senhora só escrevia e a caneta está sentida. Ainda por cima negativa os alunos. Como é que um quadro cheio ensina 20 burros? Hoje em dia estou pregado, sentado, sem trabalho, cansado de viver a tag life. Eu devia ter ouvido o meu padrasto. Hoje em dia estou pregado, sentado, sem trabalho, cansado de viver a tag life. Eu devia ter ouvido o meu padrasto. Eu devia ter ouvido o meu padrasto. Yeah, ha, ha, ha, beijos de escola. Se eu soubesse, voltava atrás. Para fazer a mesma coisa. Não, não, não. E aproveitar e ouvir o meu padrasto. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ha, sempre a dispará-los. Conta-me o que é que há de novo. Conta-me o que é que há de novo. Então, meu velho, conta-me o que há de novo. Não é dois que há força, tanques alimentam o Moscou. E não é novidade que há fiéis tão infiéis, não se vira após geado. Jornalistas rezam para caixa, outro atentado. Reality show com a imagem do refugiado. Enquanto a violência render, vai sendo alimentada. E não há nada do momento, apenas a atenção focada. Com ética em ausência, tudo vale para a manchete. Quando é por audiência, com o jornal se compromete. O noticiário vago de objetivos disso. Não é serviço público, é por público ou serviço. Farmacêuticas, curadoras, bancos e grandes entidades com poderes em vários campos. Estou a pôr em causa a lógica dos sentidos. Big business da TV só tem direito a dois partidos. Tudo na mesma, não é novidade. Mas nunca é tarde para veres o show da verdade. Onde líderes só demonstram ter falta de humanidade. Quando juro o dinheiro, quem no fim é atacado, a culpa morre solteira. Mas deixa órfãos em todo lado, entre todos para todos. Todos têm a bondade, não dá para fechar o olho. Onde dorme a cruz, tenta tudo a lavar as mãos com roupa suja. A minha já não roda com tanta merda lá posta. E a notícia é cor-de-rosa da forma que o povo gosta. Com tanta distração, crime chega sem resposta. Quem mostra tudo segue numa lógica imposta. Quem ginga joga, quem não joga tá no canto. Na esquina com os rapazes a fazer vida de pano. Se encontra no banco, 2 euros no fato treino. Uma matéria vai mudando a perspectiva que tenho. Trago desde sempre. Conta-me o que é que há de novo. Conta-me o que é que há de novo. Conta-me o que é que há de novo. Conta-me o que é que há de novo. Não há nada de novo. Nada de novo. Não vejo nada de novo. Hoje eu procuro e alcança. Nada de novo. Nada de novo. Não vejo nada de novo. Hoje eu procuro e bem tenta, mas não há nada de novo. Nada de novo. Não vejo nada de novo. Hoje eu procuro e alcança. Não há nada de novo. Nada de novo. Nada de novo, procuras, bem tentas, não vês nada de novo. Eu trago desde sempre. Yeah, yeah, yeah, yeah. Agora é uma beca de reggae, quem gosta de reggae? Toda a gente gosta de reggae. Ona, ona, que vejas com o coração. oh na na na, oh na na na, livra-me da tentação, oh na, que baixas com o coração, oh na na na, na na na, livra-me da tentação. Ela é cheirosa, doce, saborosa, cada vez que puxo o mundo fica cor de rosa. Ontem fiz a mim, hoje tu faz a tua. Ontem vi o sol, hoje sinto a chuva. Tocas nos lábios, faz-me viajar, eu e tu numa vista para o mar. Bem longe de tudo, mas colado ao mundo, com os pés na terra, de mão dada ao fundo, ao fundo, ao fundo, ao fundo, ao fundo, ao fundo, ao fundo. Digo piadas que não devo, estarei tão high ou será que eu nunca cresço? Natural quando digo, natural como penso, natural quando eu vivo, guardo cá dentro. Ona, ona, que beijas com o coração. Ona, na, na, ona, na, na, livra-me da tentação. Ona, ona, que beijas com o coração. Ona, na, na, na, na, na, livra-me da tentação. Uma semente caiu nos meus pés, vou plantar amor para ver se cresce. Ficar ao teu lado a olhar-te, a seguir cada passo e cuidar de ti, de ti, de ti. Significas para mim amor sem fim. Eu tinha coisas para fazer, mas esqueci-me. Fui à cozinha, deu-me o apetite. Voltei de novo em estar no sofá. Eu e ela do teu nome não me esqueço. Ela. Que vejas com o coração. Oh na na na, oh na na na, livra-me da tentação. Oh na, oh na, que vejas com o coração. Oh na na na, na na na, livra-me da tentação. Oh na, oh na, que vejas com o coração. Oh na na na, oh na na, livra-me da tentação. Ona, ona, que vejas com o coração. Ona, na, na, na, na, na, livra-me da tentação. Yeah, yeah, yeah, yeah. Promotei bem nas ruas, sementes, cultiva, planta, é yeah. Mas consciência, nada para as cenas. Estamos juntos. Não se tem junto. Só um minuto. Yeah. Agora vamos entrar na viagem. Os bons momentos com as minhas tropas. O pessoal que está aqui. Yeah. Isto é que é bonito. Yeah. Oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, passaram tantos anos na companhia de sonhos gigantes, importantes os que vêm com provas e cistas, importantes partilham prazeres da vida, entradas, saídas, certas, erradas, pinto fumaradas, andar no meio da estrada, de calção, sem cinto, e o meu chapéu de palha, espírito jovem, tem tudo de canalha, hoje é tudo à balde, é dia da desgraça, sem paragens, sem máscaras, nem camuflagem, só com boa música entramos na viagem, ah. Alguém deu um boleia, estrada sem fim. Quando lá chegar não me lembro de mim. Assim gosto, assim deslizo. Pinto no meu ouvido, sinto-me vivo. O sol a meio, já chegámos. Reencontro os meus amigos dos tempos mais passados. E nada ficou para trás. E só o tempo traz memórias, sensações de paz. Não havia erva, voávamos no ar. Brindamos de litros, hey, a uma longa vida. Cada um com uma miúda gira. Assim eu gosto, vejo meus refias. Tu estás bem? Bebes fumo? Boa disposição desde o começo, porque sorrisos não têm preço. A viagem continua, sempre de cabeça na lua. Eu não faço despedidas. Porquê? Porque amanhã é outro dia. Viagem bonita, os nossos amigos. Obrigado, pessoal. A ele, prepara-te. Um minuto. Para trás. Vamos finalizar aí. Uma cena alegre. O pessoal está todo bem disposto. E à chuta. Onde é que ela anda? Quem é? Tu és tão gira. Eu penso para mim que um dia tu vais ser minha. Eu penso por ti, mas nunca olhaste para mim. Eu penso em ti todo dia. Mais uma vez. Tu és tão gira. Eu passo por ti, mas um dia tu vais ser minha. Eu passo por ti, mas nunca olhaste para mim. Eu penso em ti todo dia. Então é mais ou menos isso. Eu estou aqui, mas o pensamento voa. Fixado nos teus olhos, num sorriso na tua boca. Não tenho carro, autocarro para Lisboa. Ofereço um jantar, estou liso, mas é na boa. O dinheiro não vale nada quando a companhia dá valor à palavra. Uma palavra com mistura de atitude. O que vale fazer fogueira, muita lenha, mas sem luz. Emoções são viagens, talvez um dia volte e traga um pouco de coragem. E vou tentar trazer tudo o que eu puder. Um sorriso bem disposto, estar contigo sem ter medo. Será que sim? Será que não? Se eu avançar, não tens travona. Sou vadiagem com mistura malandragem. Não há meias verdades, não me julgues pela imagem. Talvez eu pense demasiado. Com vergonha passo fome e não vou ficar parado. Recado está dado, começa o jogo. Segredos ou vídeos, quantos beijos no pescoço. Sentir o calor do teu corpo, abusar de inocência, oferecer mais um golpe. Ela fica solta, dança a noite toda. Provoca-me, seduz-me, beija-me, toca-me. Dia seguinte ela diz-me: fui bater à porta e fingiu que não toca. Na tua mensagem, desculpar-se foi da moca. Eu sei que ela vai, mas será que ela volta? Tu és tão gira, oh yeah. E um dia tu vais ser minha. Eu passo por ti, mas nunca olhaste para mim. Eu penso em ti todo dia. Mais uma vez. Tu és tão gira. E eu penso para mim mesmo que um dia tu vais ser minha. Eu passo por ti, mas nunca olhaste para mim. Eu penso em ti. Última vez. Tu és tão gira. Um dia tu vais ser minha. Eu passo por ti, mas nunca olhaste para mim. Onde é que tu andas? é isso, a fazer. Yeah, está fechado, está fechado. Não se está junto. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Não há mais, mano. Não há mais. Então mete a faixa 1. Máfia. Quantos e quantos? Valeu, mano, Grampolo. Valeu a toda a gente que está aqui, a cada um de vocês, não está junto, valeu, Dedi Piquinotti, que te aguenta, não te aguentas. Mano, és? Desde cachorro, não está junto. A gente estamos juntos, Dedi cachorro, que te aguenta, não te aguentas. Wesh, wesh family, mano já, mano X, quantos e quantos. Dedi Piquinotti, não temos tempo para fogo de vista. Bora aí! Olenas, prepara objetivos lá. Prepara objetivos, Olenas. Canta aguenta, mano X. Yeah. Wesh. Garra aqui nas caras. Lusta junto. Anda vir, né? Lusta junto. Lusta junto. Nenas. A fechadura dele é mais séria. E aí, eu sou o mais. Mas eu não tenho tempo. Posso? Desde puto sempre fui pessimista. São poucos os que entendem o meu ponto de vista. Chamam-me artista, querem pôr na pista. Mas eu não tenho tempo a pouco de vista. Desde puto sempre fui pessimista. São poucos os que entendem o meu ponto de vista. Chamam-me artista, querem pôr na pista. Mas eu não tenho tempo. Não sei se é coincidência ou paranoia minha. Basta pensar em ti para dar sinal de vida. Passamos dias sem nos ver, dias sem falar. No momento é que cais do pensamento, é quando vem-se tudo lá. ou no pensamento, ou tu vais na rua. Tens saudades minhas, também já tive tuas. Diz que eu estou mudado, ou continuo nas ruas. Apenas aprendi cá fora que não chego à lua. Relação é mais que amor e sexo. Torna-se um complexo quando vês que já não tem nexo. Para que ter prazer se amanhã vou-me arrepender? Respeito é bonito e eu não te quero ofender. Ninguém é de ninguém, tudo é de aluguer. Então cala-te e satisfaz-te quando der. Bem me quer, mal me quer. Para todo homem e toda mulher. Tranca o teu coração e aí ninguém o fé. Estamos na era que confiar é complicado. E quem me dera que o meu modo de pensar tivesse errado. Foram quase tudo caiu em cima. Chico, exemplos meus e quem me aproxima. E hoje em dia eu vejo com outros olhos aquilo que antigamente me fita a voz deles. Porque não tenho tempo para isso. Porque não tenho tempo para isso. E não penso nisso. És puto, sempre fui pessimista. São poucos os que entendem o meu ponto de vista. Chama-me artista. Querem pôr na pista. Mas eu não tenho tempo a pouco de vista. És puto, sempre fui. Mas eu não tenho tempo a pouco de vista. Mas eu não tenho tempo a pouco de vista. Props. Ei eu, ei eu, ei eu. Mas props. Nunca mexeram o bolso. É por isso que dá-me gozo quando dizem que eu sou famoso. Pois. Faço os rumores, faço as propagandas. Cuidado com quem tu andas. Será que sabes quem é? Tens tantas manas, tantos capangas. Mas na hora da verdade, quantos tiram o pé? E isso tu já sabes, não é novidade. Quantidade não tem nada a ver com qualidade. A geração da consequência. Num país onde políticos taparam-te até a cabeça. E para isso não há cura, não há ciência. Tenha paciência, que olho por anos não tem família. Aquele que vive com a dívida, aquele que dorme com a lua na noite fria. Aquele que acorda de barriga vazia. Aquele que, ou mesmo pela filha, tanta dúvida. Iludiva, da ponta de partida. Tanta dor, que não é esquecida. De partida, tens de bater-me firme, pensando positivo. Pensando no bocado, não tenho de prejuízo. Porque não tenho tempo para isso. Não tem tempo para isso. Incentivo o meu motivo. Eu fui pessimista. São poucos que entendem o meu ponto de vista. Querem pôr na pista. Querem pôr na pista. Mas eu não tenho tempo para o ponto de vista. Desde tudo sempre fui pessimista. São poucos que entendem o meu ponto de vista. Chamam-me artista. Querem pôr na pista. Mas eu não tenho tempo para o ponto de vista. Mas eu não tenho tempo para o ponto de vista. Mas eu não tenho tempo para o ponto de vista. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não tenho tempo. É o calor, é o calor. Mas eu não tenho tempo. Calor, calor. Mas eu não tenho tempo. Novo check sound, novo nada, olha, estamos aí. Na batalha. Na batalha. Nós não temos tempo a fogo de vista. E nós não temos tempo a fogo de vista. E nós não temos tempo a fogo de vista. E nós não temos tempo a fogo de vista. Nós não temos tempo. Custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, custa juro, merci. Desde puto, sempre fomos. Zacato. Vocês viram buscar o Ira. O Ira já tá babucado. É. Deixaram aí. Já tá babucado. Não é que esses caras. A nossa tá boa comigo. O quê? Zacato. Tchau. Desacato, vou de surgir dentro tudo braco. Amor ali na tuga, sistema quer comandar. Destrui, barraca, põe na prédio. Vão tentar manipular no realidade de minha linha no nosso dia a dia. Ganância, falsidade, dinheiro, putaria. Põe, tchau tropas, bira, fuinha. Mantari, cunhos. Fake niggas, hoje quer que tem inimigo que faz e põe a vida. Se tem um pedaço de pão com intriga, tá partida. Tio raposo armado, ele é o que hoje na rotina. Pobre veja pobre se está na mesma correria. A nós é tudo homem, sai de cama cedo, põe a rua alegria. Conselho de minha mãe, afinal te servia. Vá pegar na livro, jam flow, pô deixa que as companhia. Amiga que amigo, só para a cabeça rixo. Hoje está menino, manhã o que cria. Tanto é bandido, se polícia que mata ou que matado, cadinha esse destino. Pré-discriminado, sentindo na caminho, minha filho. É um culpa lixo. É um culpa lixo. É um culpa lixo. É um culpa lixo. Culpa lixo. Curva lixo. Curva lixo. Apesar de hoje em dia, até tirar o coco. Cabo papiana, se vira, se bufleia, cabo tropa. Cada um com si rotina, te protege, tira o boca. Eu funhas de bolinha, que tá bom, não gaiola. Se inveja, te apostei, me ensinar a bucatene. Farte em barriga, nem droga, catarengue. Senhores que tem amizade, que a burra ganha dente. Facada, esta dá na costa, esta invita à frente. Peixe tá morre pra boca, esta flama é inocente. Bustana, meio de bus, broda, bota gente mais valente. Guerra que tá procurado, nos arma e nos mente. Penetra na boa ouvido pra deixar o consciente. Mal que bufaz e esta cobrar uma rente. Caminho se buscou, tem que coxer realmente. Se buca e buta, levanta ainda mais sorridente. Merdas de passado, tenta evitar na presente. Gosta esta julgar, sim, as coxas pessoalmente. Na merda, escreveu tchau. Esta tchau diferente. Sou paciência pro expediente. Na merda, escreveu tchau. Desacato. Desacato. Fica assim. Mano, já. Mano, está junto. Yeah. Mano, family. É o calor. Mano, yes, family. Mano, está junto. Dele, big noite. Yeah. Mano, xux. Dias, tem dias. Yeah. Tem dias. Dias. Tem dias. Tem dias. Tem dias, tem dias. Tem dias. Tem dias, nem acontece acordar. Acordar eu acordo, mas não apetece levantar. Adormeço e acordo a pensar, sinto a cabeça esquentar. Sou de problemas, não me deixam descansar. E tem dias que nem me apetece acordar. Acordar eu acordo, mas não me apetece levantar. Adormeço e acordo a pensar, sinto a cabeça esquentar. Não me deixam descansar, tu sabes, sabes. Tem dias assim, mas o que te preocupa estes dias não tem um fim. Parece que o mundo inteiro se virou contra ti. Parece que o mundo inteiro se ri de ti, mas tu sabes, sabes. Nem tudo é assim. Se tem o seu começo, também tem o seu fim. Só tu sabes o que é melhor para ti. O que é pior para ti. Tens de pensar em ti. E é esse o pensamento. Todos os dias penso, tenho de pensar mais em mim, no meu quer. É quem contribui para o meu crescimento. E assim vai ser. Pouco a pouco vou para a panterreira. Já não aturo quem não me atura. Já não procuro quem não me procura. Não vale a pena saber quem é a culpa. Aqui ninguém tem que pedir desculpa. Não guardo rancor de ninguém, até de quem levou a minha felicidade e fez dela refém. Porque eu sei bem, tudo vai e vem. Apesar da dificuldade, melhores tempos virão, mãe. Custa ver nesta situação. O tempo tirou-te o tempo, esta é a minha conclusão. Nosso filme é drama, não é de ficção. E eu olho para a voz e sinto uma direção. Mal tem forças para andar, mas tem forças para cuidar. E tratar de uma pessoa que mal consegue falar. Isso é de respeitar, não há muito a dizer. São poucos os que conhecem lealdade até morrer. Hoje em dia, quando esquecem-se da família. Idosos perdidos em lares, tipo fazem parte da mobília. Enquanto o sol brilha, para uns e para outros ele esconde. Se o vis diz onde ele anda, eu ando atrás dele, mas não o encontro. Com volta atrás de volta me sinto tonto. Mas não esqueço quem manda. Quem manda é a cabeça. Sozinho vi, sozinho vou. Essa é a única certeza. Necessidade, há vontade de roubar, mas não vou. Acredito com o meu som. Eu hei de mudar quem sou. E não falo de personalidade. Falo de hábitos e de estabilidade. E como eu sei que nem todos os dias são maus, para que desperdiçar mais tempo dos lençóis. Por mais que tudo pareça estar um caos, relato os sentimentos com a minha voz. E como eu sei que nem todos os dias são maus, para que desperdiçar mais tempo dos lençóis. Por mais que tudo pareça estar um caos, relato os sentimentos com a minha voz. E quando eu penso na vida que eu já tive, aquilo que eu já fiz, fico feliz por ainda estar vivo. Mas quando penso no futuro, sinto receio, sinto-me cego a dar um tiro no escuro. E quando penso na vida que eu já tive, na vida que eu tenho, fico feliz por ainda estar vivo. Mas quando penso no futuro, sinto receio, sinto-me cego a dar um tiro no escuro. Ai, sinto receio, sinto-me cego a dar um tiro no escuro. Tem dias, tem dias. Tem dias, tem dias. Tem dias assim. Yeah, yeah. Tem dias, tem dias, dias. Tem dias, tem dias, dias. Tem dias assim. Dias, yeah, assim. Moral, para todos que têm dias assim. Assim. Aqueles que não têm até sair da cama. Assim. Enfrentar o drama. Assim. Dias assim. A vida é só uma. Yeah. Está junto. Não está junto. Tem dias assim. Yeah. Está muito lindo. Tamanho X. Quantos e quantos, quantos e quantos? Esta é para fechar, é a última. Chama-se Quantos e Quantos. Quantos e quantos falam daquilo que não sabem? fofoca é sabotagem. Quantos e quantos falam daquilo que não sabem? Ai, tal, e não fui eu que disse. Fofoca é sabotagem. Quantos contam histórias sem construzis, mas afinal não foi ele que disse, foi um amigo que disse, nem foi esse que disse, foi o outro que disse. Então, cuidado com aquilo que hoje dizes, a bala da boca quantos ganharam cicatrizes. Quantos e quantos falam daquilo que não sabem? Ai, tal, foi um filho que disse. Fofoca é sabotagem. Quantos contam histórias sem compromisso, mas afinal não foi ele que disse, foi o amigo que disse, nem foi esse que disse, foi o outro que disse. Então, cuidado com aquilo que hoje dizes, a bala da boca quantos ganharam cicatrizes. Boca, Sveni, Jump, Facionista. A palha deles, quantos tropas caem na brisa. Esse da colíngua, esse desafia. O teu mandar e esse crepe, outros visa. Sorriso nasce de boca, na hora de uma partida. O Kibo vira costa, pulo, tinta e vida. Cabo, fadiga, nem quando se piga. Continua toda speed, na bovina, liga. É que um fofoca, quinta bota briga. Se liga, o que fronta chica. Diabo tá piscando, o tio, mata o cana na vida. Que o deixa intimida. Tipo partida. Partida. Partida. Foi lá de novo aí, Olena. Olenas, bora lá fazer isto acontecer como deve ser. Olenas. Oxote. A gente multa-te. Tens de dar 3 cabazes. Bora aí. Quantos e quantos falam daquilo que não sabem? Ai, tal, não fui eu que disse. Fofoca é sabotagem. Quantos contam histórias e a quantos me diz? Mas afinal não fui eu que disse, foi o amigo que disse, nem foi esse que disse, foi o outro que disse. Então, cuidado com aquilo que ouves e dizes, a bala da boca quantos ganharam cicatrizes. Quantos e quantos falam daquilo que não sabem? Ai, tal, não fui eu que disse. Fofoca é sabotagem. Quantos contam histórias sem pontos nos ismas? Afinal não foi ele que disse, foi o amigo que disse, nem foi este que disse, foi o outro que disse. Então, cuidado com aquilo que hoje dizes, a bala da boca quantos ganharam cicatrizes. Boca, Freddy, Jump, Fazionista. A palha lias quantos tropas caem na brisa. Grande desafio da colíngua, que o teu mandar e esse crepe pontos visa. Sorriso nessas boca, na hora de boa partida. O Kibo vira a costa, volta em ter vida. Acabou fadiga, não quando as amiga. Continua a dar as bingue, na bovina liga. É que há um fofoca aqui da ponta briga. Se liga, ó que fronta diga. Diabo tá pisca o ojo, pra tão galha na vida. Matou, deixa intimida. Hora de julgamento, Deus que tá mostrava porta de saída. Pra chora burutina, hoje é pra bom dia a dia. Pra mó de boca mudo, é um mentira. Que tá incrimina, que tá... Incrimina... Oh, esqueçam, bom, gajo já esqueceu o som há muito, o som é antigo. Pô, já foi mesmo. Coisa que não aceito é falta de respeito. Nunca gostei de fama sem proveito. Eles dizem que eu me deito, com quem nunca me deitei. Aquilo que eu passo e passei, só eu sei. 26 ampolas, mil histórias para cantar. 99% é acordar porque cuspira bom, mas eu não posso deixar que as minhas rimas venham a prejudicar. Quantos cantam que não sentem só para agradar? Eu canto o que sinto não posso cantar. Quantos acabam de saber, começam a acrescentar. É ver para crer, só assim se pode confiar. Ai, quantas bocas me difamaram. Quantas e quantas. E quantos ouvidos engravidaram. Quantos e quantos falam daquilo que não sabem. Ai, tá, não fui eu que disse. Fofoca é sabotagem. Quantos contam histórias sem construtivo, mas afinal não fui eu que disse, foi o único que disse, nem foi esse que disse, foi o único que disse. Então, cuidado com aquilo que ouves e dizes, a bala da boca quantos ganharam cicatrizes. Quantos e quantos? Ai. Participação do boss. Quantos e quantos? Isto aqui já é um som antigo. Tanta aguenta. Mano, sapatinho. Tanta aguenta. Não está junto. Não está junto. Mano, choto. Mano, está junto. Conhece. Já acaba. Quantos e quantos? Yeah. manos, não está junto, Neri Piquinote, vocês são os maiores. É nós. Bom humor. Obrigado a todos. Rapaz, é capuz. Número 12, Nenas. Nenas, doce. Mano, Noia. One family. Boa noite, pessoal. É nosso passado que tá mudando o destino, mano. Tem que mudar nosso futuro, cano tá para ser recebido. Vida é fodido, obstáculo no caminho. A mista ali, tá sussurra na boa ouvido. Tic-tac de relógio é pra frente, não imita, não tem que andar, é pra diante. Sabe, mas caminho é distante. Mas como ser humano tem que ser persistente. Vida é bonito e eu pra quem que tem tudo. Se sabia aquele que sabe hoje tá aplicado, mas não é de estudo. E na minha cabeça tá trabalha mais confuso. Por isso que tá em bala, cura pé pra dentro, gueto dentro fumo. Tem vida complicado, manca desorienta. Tem que ter vaca cheia, outra morta tenta. Já se dá que passe mais, tá sempre tá espreita. Manca tá desiste, pra ele sempre tá grita. E aqui pra ele, que anda mal caminho. Pra que se é tenta fugir ou pra poder vá buscar. Pra maranhanha que tal, unhas tropa pra no poder vá mocar. Gasta litera pra bom, é só chamada de atenção. Não sabe, mano, tem que ter noção. Preto branco de mesmo nação. No destino é nós que tá traça. Abre hoje o que for avança. Continuando nos assuntos e no nos é bruto. Família e amigos, e na tia hora não te esquece, mas esse que tá dando conforto e alegria, não vive na paz, inteligência e eu não tenho. No boi, mano, noia, no boi. Oh, nenas, quem que é outro lá? Mano, noia, nas trilhas, oh, um bocadinho aí do som aí, só pro pessoal aí. Quem te aguenta introduzir aí? É o calor, é o calor. Tá muito calor. Não está junto, ah, firmeza. Não, junto. Ah, é calor, mano. Clássico. Vida está foda, fazer com outra coisa. Boca tem nem gravata, sata passa fone. Cabeça te disfarça, mostra a realidade. Dentro do casa, encara a verdade. Ser selvagem na rua, se nada que aparece. Não tem que ter luta, vence o que consigo. Continua a caminhar, a ser um homem persistente. Sem travão, boa faça, não tem que ter vida. Cabo perde esperança, minha mano sigue. Vida é uma escola, minha mano prende. Vivo, vive vida louca, minha mano ouve. Na futuro não tem que foca, não tem que entende. Mas tempo tá passa, não tem que decide. Com quem a puta anda, busca seriedade. Cada dia uma batalha, e o dia de hoje minha mano escuta, ser um homem persistente. Dia santa passa, nada que está bem. Minha mano pode espaça, mas tá tudo bem. Mas verdade não entrega, e não vive bem. Cada dia uma batalha, com força e vontade. Luta, busca todo dia, mano, canta outra. Abaixo de tudo, mano, tem que moja. Segue o moque, vira, mano, dele soja, soja. Vira, tem escolha. Luta, anda todo dia, mano, cata hoja. Tem que andar abaixo de tudo, mano, tem que moja. Segue o moque, vira, mano, nós é soja, soja. Vira, tem escolha. Pra mim que tem falada, mata foca de longe. Todo dia, mas com vontade de fugir. A missa tá usando, é pra matar a fantasma que na rua está criando. Se pensa na vingança, usa as letras, tá fazendo ultrapassando. Minha alma tá cansada, minha corpo está falido. Com vontade de avanço, fica de ouvir falado. Pouco a pouco, se não quis, a gente falta de minha mano. Com medo, mata, sigue, já tem que mudar plano. Minha vida, Miki tá decide. Miki tá decide. dia só te passa. Nada que se deve, minha mãe nunca disfarça. Mas tá tudo bem, mas a verdade não entrega e não vive bem. Cada dia uma batalha com força e vontade. Luta, busca todo dia, mano, canta hoje. Tem que andar baixo de chuva, mano, tem que moja. Já observe mal que vira, mano, nós é soja. Soja, vira quem escolha. Luta, busca todo dia, mano, canta hoje. Tem que andar baixo de chuva, mano, tem que moja. Já observe mal que vira, mano, nós é soja. Soja, vira quem escolha. Está calor. Vida tem escolha, vida tem escolha. Luta, busca todo dia, mano, canta hoje. Tem que andar baixo de uma mano, tem que moja. Não sabe mal um dia, mano, nós é soja, soja. Vida tem escolha, luta, busca todo dia, mano, canta hoje. Tem que andar baixo de uma mano, tem que moja. Não sabe mal um dia, mano, nós é soja, soja. Vida tem escolha. Mano Noia, One Family. Yeah. Obrigado, pessoal, pela comparência. Yo, agora é o Mano X, o Mano Jamaica, o Mano Chuto, o Mano Nenas, o Mano Noia. Vai aqui uma grande mistura, o Mano Grampolo, no Bay Barco, na Street, Dedi Piquinote. O Barco é uma música que a gente fez aqui em Montemor, significa muito para nós. Quer dizer que estamos todos no mesmo barco e eu pessoalmente sinto muito feliz por estar aqui com vocês e por saber que estamos todos no mesmo barco. Vamos estar juntos, Dedi Piquinote. Parado mesmo, o que é que eu estou contando? Yeah, yeah, yeah. Yo. Vai começar? Sim. Só seguir o chute. Está aqui. Marco. Todos juntos, mano. Ora que barco funda, hoje capa mal. Nas podes que a corda mareada subi. Se mal olhado, pega onda, canta da pra fugir. Bota imagina de costa, cabo ilude. Deixa ser de broca, perigo pode surgir. Há um barco à deriva que muti na cidade. Cuidado a doma que piratas a formalaços. Capitão foi porta fora, carne para tubarão. Não há autoridade entre lobos de alto mar, não. Façam confusão, sintam só a fusão dos afões da nação, ação com direção. Irmão junta da tripulação, que a população marcha no rap em direção. O amanhã não. O amanhã não. Amanhã não. Yeah. Amarrado naquele dia, eu estou no mesmo sítio, sentado no mesmo banco. Depois viste comigo no mesmo mar, no mesmo barco. Nos dizem que vai ao fundo. É, estás parvo. Eu absorvo tudo, eu respiro o mundo. Já passámos dificuldades, mas estamos juntos. Temos a mesma mãe, somos da terra mãe. Ninguém é mais que ninguém, são todos capitães. Estive no nosso barco, então nosso tudo é marinheiro. Nunca me percebi quem que diga primeiro. Nosso tudo está cabe para no mante. Tudo companheiro. Da mente que sabe, basta tudo verdadeiro. Também se complica, assim nosso tudo está falha. É pode ser grande, mas está corre. Tem que tá cuida de aquele que é de nós. Não tem que desfruta. Pergunta, mano, boss. A Mista ali, não é o FG. Ao remar contra a maré, estamos na linha da frente. Ninguém arreda pé, o movimento é consciente. Não tem capitão no barco, não há barco para capitão. Quem tá mal salta fora. Nosso forte é união. Só seis para esporte, vais com a corrente. Sai do teu conforto, liberta a tua mente. Eu hoje gente a gritar, uns a saltar, outros a... sem saber nadar. A água começou a entrar e eles entraram em pânico. Mas esqueceram-se que não estão no trânsito. Não são ondas do mar, muito menos do rio. São as nossas vozes, ondas sonoras do frio. Cumprindo o destino, criar mais que um rio. Próximo passo, buscar um submarino. Mas está bravo, hoje não está para nos conta. Coragem e fichário, é que a surumi que afronta. Sorte e gostaria nos dar o tempestade. Já arrasa, metade de cidade. Morte para todo lado, luto na comunidade. Já não perdi o mano, tem que continua. Não sabe, mata doeu, mas é nossa realidade. Na máquina da navega, peixinho está dieta. É tempo de ação, atenção, tripulação. Nunca carne para canhão, pega na arma e munição. Nos árvores som. Sempre som espírito de dedo dentro do carro. Com oito fechados, espera o sistema legal. É fácil dar o pó, é fácil julgar. É fácil criticar, o mais difícil é ajudar. Gosto de fechar, pode de fechar, mas a caçada passa. Liga de mano, fecha, mas a caçada passa. Se liga de visão, fecha, mas a caçada passa. Continua assim, canta, aguenta. Canta, aguenta. Luz está junto. Não está junto, não está junto, não está junto. Gosto e finge, mas yeah. Nada que a santa passa. Yo, yo. Passa. Nada que a santa passa. Yeah. Obrigado pela paciência, pela compreensão. Rapaz, bem de férias, eu, Suzana. Yeah, olha. Pronto, está aqui o pessoal. Está mais do que claro, o papo é reto. O pessoal não ensaiou. É a realidade, é uma vergonha, mas pronto, a gente está junto, é, faz parte da família. Não está junto, o que conta é a vontade. Embora o pessoal, pá, vem para aqui para o Montemor, quer encostar um bocadinho, beber uma imperial e depois a letra passa ao lado, né? É como tudo, não está junto, hã? Brigadão e firmeza, não está junto mesmo. Yeah. Olha, Suzana, é nós. Ninguém saiu, põe aí no não está junto aí. Cata aguenta. Multa, cada quem vai ter que dar 3 cabazes. Por má atuação. Não está junto. Só se tocassem objetivos, mas não está aí o beat. Isto é assim, este som que a gente tocou todos juntos, isto foi um som que a gente fez aqui numa residência artística ali nas oficinas do convento. Por isso é que isto também foi um momento um bocado especial para um gajo e ficámos aqui todos a curtir, também uma beca. Yeah, mano, foi bué da bom, fomos bué da bem acolhidos, bué bem abraçados e surgiu cenas bué da bonitas, na verdade. Uma delas é esta, já está aí vídeo na net, se o pessoal quiser ir ver a sério, né? Sem ser assim familiar, está aí. É o barco. Estamos todos juntos no mesmo barco. É isso. Eles podem tocar o outro som, espera aí. Afinal, ainda não acabou. Vamos cantar os objetivos, já toda a gente tem objetivos. Mano X, canta, aguenta. Bora lá. Anda, eu dou. Objetivos. Toda a gente tem, pobres, ricos. É monistério, nada é mistério. Tem o seu critério. Quantos dois não têm enterrados nem no cemitério? E eu já nem espero por aquilo que eu quero. Se não desespero, ainda volta a pegar no ferro. Eu quero é fazer ferro. Como qualquer um, é complicado adormecer em jejum. Tal como tu, tem planos e aí de realizá-los. Se já não tens, começa a procurá-los. Porque nem todo o filme vê no filme, mas sim num intervalo. Não é preciso ser do crime para perceber aquilo que eu falo. Portugal, visto como tudo Europa, cada vez mais eles vão dar de para a tropa. Alguns voltam para casa, mas não da mesma forma. Traumas no corpo, traumas na carola. Enquanto dentro de todas vão por dentro da reforma. Mais tarde uma gaiola. O problema é resistir, resistir, persistir. Mesmo quando tudo parece estar a ruir. Ir ou não ir, não deixes fugir. Objetivos são para cumprir, começa a reagir. Esta é a letra do X. Ele não veio cantar, yeah. O gajo estava a ver se funcionava. Aí o chamariz, então não foi. Mas o X não veio cantar. Seis objetivo é, e sempre foi. Hoje ano de maneira diferente. Chamar-no delinquente. Julgar-no à toa sem coxer-no realmente. Provocar-no dor e tomar-no nos pertences. Anos te passa e nunca te passa de sobrevivente. Ativa-me o corpo, liberta-me o mente. Deixa palavras de parte e atitude. Se hoje não será auge, cabu e luri. Pareja, diche, mata, torna, sube. Problemas que te esperam, solução tem que te surge. Não tem que manter unido para tudo resolver. Mas o objetivo é, e sempre foi, levo vida freedom, verdadeiro união. Se não sinto de irmão, deixa a bandeira, cultura e religião de parte. Mano, igualdade, solidariedade e também arte. Não está junto para tudo parte, não sabe, mas nunca pode, põe um cego tá odia. O mundo tá fala, um barra plégico tá anda, mas não pode dar bocada pra bu pesca. Realidade pra bu checa, mesmo no liga está que presta. Muitos está morre de fome, outros com comida tá resta. É sinal de diferença, é sinal de diferença, é sinal de diferença, é sinal de diferença. Não está junto, é sinal de igualdade. Não está junto. Vamos estar juntos, yeah. Mais uma faixa feita aqui em Monte Moro, família. É nós, vamos estar juntos. Objetivos. É isto, puto, é isto, é isto. Tá esse aí, vai ser mais dois sons aí da residência. Ainda só passou um ano, ainda está dentro do prazo, pá. A gente já sabe o que é que a casa gasta. É tudo nas calmas. Se calhar faço o concerto então, né? Estamos aí, pessoal. Mais do que tudo, um gajo vai para casa com coisas para processar e coisas para questionar e tentar chegar a algum lado. E, caramba, só por causa disso já vale bué a pena. Quanto mais por convívio, por selinho, man, barriga cheia, caras bonitas, mano, sangue bom, firmeza, mano. O gajo está a sentir aqui aquela onda mesmo, homogénea, firmeza. Lentejo, tranquilidade. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pessoal, isto vai ficar um bocado pesado. É o que é, não é nada, não seja o que é. Yeah. Só uma pergunta mesmo. O que é que aconteceu com o vosso 25? Não me apontem o dedo, eu cá não era nascido. Gajos como eu andam com o olhar aceso. Não esqueço nem quando bebo, nada apaga o meu rastilho. Arrasto-me em rotinas para chegar ao fim do mês. Ao risco-me em jogadas no tal jogo do xadrez. Pergunta sempre a mesma, mas o que é que eu faço aqui? Sou da geração que vive um dia de cada vez. Por fora é só basófia para esconder a nossa escáfia. Da briga em obras e fábricas a sustentar máfias. Se a cabeça perde a força, a palavra perde a cedilha. Uma vida sem saída, sem sair com os pés da fossa. Pois está sem pensar para apostar no Eurosenhões. Pausa para 40 milhões de ilusões. O teu móvel pode ser o melhor topo de gama. Que continuas na lama, só tem canas a ti próprio. Sócio, tu estás de cana. A corrente nos arrasta, é a mesma que nos prende. Para poderes ter uma vida, tu tens de trabalhar. Mas estás a trabalhar, não tens tempo para ter uma vida. Cansa-se e descansa-se, cansado não se alcança. Consome-se a esperança, para que a sede de mudança se mantenha à distância, logo se vê isso amanhã. Hoje está triste o bom vivã, então fuma-se e dança-se. Tudo a mamar copos, rodeado pelos roubacopos. Mas quando as ansias são mansas, as matanças não têm importância. Andar-se tão é fácil, difícil é estar em forma. Se foda a vida louca, foda-se, fumilidade. É isto, muito macabro que vais deixar ao teu filho. Onde a liberdade cabe dentro do teu touchscreen. Fiz, meu. Mete as palas, pis vê o Benfica. Enquanto o Estado bate palmas, tu calas e ficas. Não te dignificas, só te estupidificas. E ficas, ficas, ficas, ficas. E é só. O refrão, o gajo vai mandar. É da tua rapariga, é minha amiga. Ficas. É só uma reflexão, mano. Há muitas perguntas a fazer, há muitos dedos a apontar, principalmente a nós próprios. Roupa do demónio, adoras em detex. Sangue nas mãos, mano, toda a gente, até o mais consciente, mano. roupa no demónio, adoras em Ditex. Se foda a Fox com tu patch, mais um iPad. Que se foda os monhés, que bolem no Bangladesh. Tu amas os teus Air Max, dizem que o amor é cego, né? Vida de latex, valores no Tupperware. Manas emanam sexo, aos 12 já sou mulher. Miúda mimo, miúda sério, que te aceito como és. Não queres parecer a Barbie, ninguém respeita o plástico. Putz armam cenastis, não é fixe ser simpático. É mais fixe ter briefs, filmes com finais trágicos. Cenário. Puto, não sejas básico, é mais fixe ser fixe, existe sinais para isso. Putos querem ser mais giz, é fixe estar no tráfico. Foder famílias, filhos e filhas ficam apáticos, fantástico. Pelo menos para o comissário, a bófia controla a rota da coca, da toca ao teu nariz. A moda é ser original, no disco da capital. Podes ser rockabilly, hippie, hipster ou gótico. Tens a concordar com o comentário homofóbico. Se a diferença é uma etiqueta à mente, continua igual. Se é diferente é um elogio nesta merda de mundo. Pô, que eu aparento, vejo que aparentemente nós não somos parentes. Porque nem tenho Facebook, caguei para o teu look. Eu é que sou maluco, porque a minha imagem é ser maquilhagem. És uma miragem, as minhas hormonas não reagem à aragem do teu perfume. Uma boa base sai cara. Não confundas com a merda que desuntas na cara. Amor aos meus amigos, amor à minha família. Sonho em vê-los felizes, talvez um dia consiga. Eu sacrifico a vida, amor é altruísta. Amizade é recíproca, não sofre essa consigna. Rap é minha insígnia, saúde e anarquia. Não se tem junto a família. Não se tem junto a família. Amor, amor. É só o que eu peço, amor. Cada um tem o nome e o ismo que quer, mano. Mas a gente sabe quem é que está do mesmo lado. Há os que querem alimentar ódio, medo. Quem quer alimentar união e amor, mano. Cada vez mais preto no branco, mano. Está na hora de convergir, mano. 2015 é o ano da escalada. Não está junto. Não está junto, família. Está-se bem, meu irmão. Não está junto, família. Não está junto, família. Está safe, mano. É isso, pessoal, estamos aí. Sou o Xoto, para quem não conhece, sou o Boss, não está junto. Teve aí o Wesh, Grampolo, teve aí a pá. Aí não vai entrar na descrição. Não vamos mandar esse, não digo nada, tá o people mesmo, tipo, pô, mas é reunir para ver o que é que vamos queimar hoje, pô. Não, firmeza, um gajo manda a barca da vida, está slim. Estamos aí. Iau, iau. Se às vezes eu fico mais cá conta na cama, não é devido ao facto que eu faço a ronha em manha. Confesso, na verdade, viajo em algumas manhãs, como se voltasse ao outro da minha mamã. Rebolo-me nos sonhos, evito a minha vida. Cada um sabe da sua o que realmente custa. Numa eterna busca de preencher um vazio, procuramos, não achamos e fechamos. Mas a solidão suspira forte, quem é que nunca sentiu o vento mais feliz? Não faz sentido sozinho, pôr do sol não foi feito para ser visto, coração partido. Perdido, já só dizemos obrigado, já não agradecemos nada. Um gajo só se apercebe, está vivo num despiste. Que putres não nos mata, é que um gajo perde-se a dar o braço a torcer no meio de um braço de ferro. Mas ninguém é feito de ferro para de levantar a âncora. Nananana, música que cura para tudo e para todos. Embarca na barca da vida e canta, baixa a cabeça. Ninguém que pediu para estar aqui, mas aqui estamos. Não é fácil para ninguém, porque é que não facilitamos. Nascemos num planeta onde até se partilha o ar. Mas para quem custa ter cenas, não é fácil nem pescar. Não temos para o mendigo, mas para o caprichar sempre. Seria mais um morto bem vestido numa capela vazia. Não quer morrer sozinho, dinheiro é uma mentira. Vida vai bem, desespero cicatriza. Quero um fim, partilho uma caixa de ovos. Quer confiar, perdoar quem me falhou. Eu sei que um dia tem que haver paz entre os povos. Porque o tempo passa e morre, o ódio que nos separou. Quer sair de casa, poder dizer bom dia a todos. Quem está na boa também tem defeitos a montes. Deixa de achar que sou menos ou mais que os outros. Como move montanhas, certeza que move cidades. Levantar a âncora, na-na-na-na-na. Música que cura para tudo e para todos. Embarca na barca da vida e canta. Baixar a cabeça, na-na-na-na-na. carrega no teu amor, companheiro ou companheira. Andas de fundo nos olhos, fazes parte do meu ser. Ou de repente já passou uma vida inteira, escapou dessa pessoa, querias ver envelhecer. Fazem-nos passar a nos afio a trabalhar, para juntarmos dinheiro até perdermos a saúde. De repente um ancião ao pé do rio fica a pensar, para poder medicar, agora vou ter que gastar tudo. Então vivo o presente, que a vida é só uma. És lindo, és linda, és único, és única. Esquece as ofensas, lembra-te dos elogios. As pessoas só se magoam porque não estão felizes. Não puleres pontapés, dignifica a tua vida. Mas cheias de confiança, nunca deixes de confiar. Se tu és a prova viva que existem pessoas boas, não fiques à espera que alguém também tenha que provar. Yeah. Mesmo a sério, mano. É tudo amor. It's all about love. Yeah, yeah, yeah. Levantarão, cura, na-na-na-na-na. Música que cura para tudo e para todos. Desembarca na marca da vida e canta. Baixa a cabeça, na-na-na-na-na. Levantarão, cura, na-na-na-na-na. Música que cura para tudo e para todos. Desembarca na marca da vida e canta. Baixa a cabeça, na-na-na-na-na. Pisar velas, desatar amarras. Sentir o vento na cara, aponta da proa da barca. Amar e mar, a ir e voltar. Coração que nasce livre não se pode acorrentar. Na, na, na, na, na, na. Não se pode acorrentar. Coração que nasce livre não se pode acorrentar. Não, nem vale a pena tentar. Tu não estás sozinho no caminho. Tranquilo que a vida é feita de ciclos. Vamos aí, Stadium. Animar. Deixa lá ver uma água, Adão. Sim, barca da vida, mano. Mano, Xoto, barca da vida. Nunca mais na minha vida quer me sentir uma mentira. Será assim tão difícil conseguir estar aqui? No presente sentir o vento na cara, tirar a máscara. Merda. No presente sentir o vento. No presente sentir o vento na cara, tirar a máscara. Ela escorrega e só gera esquizofrenia. Nunca fui um ser que flui, mas sinto o potencial. Já disseram boas vezes, pô, tu és especial. Mas ao longo do caminho deixei de acreditar nisso. Tornei-me misto, e acho que o destino é bem misto. Mas vida é labirinto, tens que arriscar perder-te. Te interessa fazer caminho, tropeça, segue em frente. Projeta-te que amarra acordes, pensamentos fortes. Esta vida para vencer, insiste, persiste, não atingiste o que pediste. Tranquilo, estás triste, lembra-te quando sorriste. És dono do teu nariz, então decide ser feliz. Não ligues ao teu espelho e acredita em quem diz. Tu para mim és lindo e o teu corpo é uma beleza. Há dias te vejo feio, há fases que são assim, cara. Quanto à cabeça és tu que tens que estar aqui. A beleza é uma tela, nem todos a veem bela. Mas quem repara nela congela na sua essência. Tu não és o corpo, tu és uma mente. E tens no teu poder um corpo pronto para seguir em frente. Tenta, tenta. Vai, quando é que irão os sonhos? Quando é que irão os sonhos? Quando é que irão os sonhos? Quando é que irão os sonhos quando acordamos? Será que existe uma terra onde os sonhos vão? E ficam lá à espera até que um dia a gente os cria, porque o sonho comanda a vida. Quando é que irão os sonhos quando acordamos? Será que existe uma terra onde os sonhos vão? E ficam lá à espera até que um dia a gente os cria. Que a gente comanda o sonho, disciplina, te organiza, tu faz a tua própria ordem. Guerreiros do cimento, orientam-se como podem. Descobre o que te motiva, dica-te à mestria disse. Nunca ligues ou diz que isso, interesse se faz feliz. Não importa o forte bates, mas aguentas os embates. Não há campeão no mundo que não tenha ido ao tapete, mundo é duro. Já me encostou à parede, mas foi o mundo que me deu. Não te partiu pedra com som. Às vezes ficamos sós com os caos da vida, mas já dizia Queiroz. Eu como é que faz a fome, se nunca me sentisse fraco. Nunca queria ficar forte, mil vezes cair ao chão. Mil e uma caidira acima, se a vida não sabe bem. Tira uma cara trancada, até os amigos se afastam, estás vivo. Tu lembra, descansei para as puto Nuno. Espero que músicas como esta ajudem a sarar o mundo. Quando é que irão os sonhos? Quando é que irão os sonhos? Vida que irão os sonhos quando acordamos. Será que existe uma terra onde os sonhos? Fico lá à espera até que um dia a gente os cria, porque a gente comanda o sonho. Quando é que irão os sonhos quando acordamos? Será que existe uma terra onde os sonhos vão? Fico lá à espera até que um dia a gente os cria, que a gente comanda o sonho. A gente comanda o sonho. A gente comanda o sonho. Esse sonho comanda a vida. E a gente comanda o sonho. Pode ser que um dia a gente também comanda a nossa própria vida. Isto é ser um pesadelo medonho. A gente comanda. Vamos aí, irmãos, é delírios. Mano, choro. O gajo tem que partilhar um bocado da loucura, mano. Vê se anima e o gajo está tudo vestido. É, dei para ele. Normalmente eu canto mais calminho. Estamos aí. Alentejo, é isso tudo. Se tu balance, carrego na alma uma garra, uma raiva amarrada, uma corrente irreverente, rio azul. Cresci a correr no patraia da Troia, que saudades, meu refúgio, meu casulo, casulo. Areia fina, tarde em família. Quando até o grande amor da minha vida, rico, rico, rei caidina. Vai, mete de novo, peço desculpa. Dá-lhe lá de novo, irmão, se faz favor. Tá bom. Ah, não está a ouvir aí, é? Não, e ao princípio eu peço que estavas a meter uns flangers e caralho. Ah, é a coluna que fez mau contacto. Então está tudo. Bora. Agora está fixe, agora está bom, não está? Enfim, se tu balança, é isso, mano. Estamos aí. Amor à terra, amor às raízes, amor à família, mano. Dá pra, se meter só o beat, ele faz estas merdas, mano. Está bom, irmão. É só é o princípio do beat. Deixa só o beat tocar normal. Yeah, mano, é gajo, senão o gajo não sabe onde é que está, irmão. Valeu. Começou agora? Firmeza. Ei, se tu balance, carrego na alma uma garra, uma raiva amarrada, uma corrente irreverente, um rio azul. Cresci a correr numa praia da Troia, que saudades, meu refúgio, meu casulo, casulo. Areia fria, tarde em família, foi lá na bola de Nívia, cantei o grande amor da minha vida. Rico, ri, chorei, caí de Dina, comi o que pesquei com a canha do meu avô. Explorei dunas, observei luas, apanhei navalhas e conquilhas. Foi meu pai que me ensinou, esquilhas no assador, terra de pescador, gente humilde, gente simples, gente boa, bons valores, poucos ricos, muitos trabalhadores, poucos meninos, muitos mais, malandros e sonhadores. Certinhos aqui, não pagam renda, cada bairro, cada lenda. Ligas, francos, multibancos, bancos, carrinhas da ProSeguro. Não tem ganhos, aqui os gangues têm ganhos. Obra não paga conta do jumbo. Margem Sul é um deserto, que aqui a bofia anda de camelo atrás de ETRs e Fiat Uno, Setúbal, cidade rebelde. As nossas paredes gritam aquilo que lhes apetece. Adoro andar para as ruas da minha cidade, ver tudo o que é parede, abarrotar de greves. Mas sinceramente, ultimamente, dá muito mais vontade de girar para arrancar posters do PNR. A rua é de quem a usa, não é das varejas atrevidas, pousam na CMS. Amo esta cidade e nesta ansiedade, não é festa que me satisfaz e me faz acalmar. É serra, um sado, é uma cesta cheia de sal. Mora, é estar em frente à pedra da Anixa com muita mora. Misturar, luar, consegue saber amar, consegue-se aproveitar. Um verso sem tanta voar, conversa a deslizar por universo. Confesso que hei de levar uma bags deste lugar, porque quer que eu viajar, sei que se tumba além da mar, posso contar com o universo igual ao meu, que a pedra dias tem a mesma cor do céu. A sonhar alto libertei a minha rápida, senti no rosto uma lágrima que escorreu. Onde é que existe um rio azul igual ao meu, que a pedra dias tem a mesma cor do céu. A sonhar alto libertei a minha rápida, senti no rosto uma lágrima que escorreu. Criado no sato, Setúbal cidade, poetas, rimsado com peixe assado, leva a cidade nas veias. Veias salgadas e cheias, cheira a mesma da caldeira, a tinta que me sai da caneta, cheira a sardinhas da praça. Setúbalense para sempre, Setúbal mentes diferentes, se tu nascentes, natentes, se fumas menos entendes. Ardam escolas de hotelaria, servir ricos não é para nós, abram escolas de charroco, meu povo não quer mais ordens. Nossos filhos chaverão, a tronha dos seus avós em fotos, a bolha e papel miros nem no verão, encherão os vossos bolsos. O maior bote ao preço do ferro e bota, a paz só se não sentes um grande abobo. Querem-nos ver longe de lá, não sabem como. Eu dizia-lhes onde é que eu lhes enviava aos tacos de novo. Voltam-me ver a rápida esbracada por uma fábrica de cimento, a fazer publicidade que sustenta a biodiversidade, a apoiar coletividades para acalmar e calar a cidade. Não inventem, Toda a gente vê aquele braco à frente, man. Qualquer dia, faço uma loucura, o meu coração não segura. Com uma escura visão, mergulho em escuridão e secura. Cuidado, ele procura desculpas, farto de observar abutres arrepiar a minha linda cidade. Quem vai dar dias tem a mesma cor do céu. A sonhar alto, libertei a minha rábida. Senti no rosto uma lágrima que escorreu. Onde é que existe o rio azul e bala meu? Quem vai dar dias tem a mesma cor do céu. A sonhar alto, libertei a minha rábida. Senti no rosto uma lágrima que escorreu. Onde é que existe uma cidade igual à minha? Assim genuína, inspira-me em cada esquina. Porque há magia em cada ravina, em cada praia. The Special Ones, desde o Visa à Bela Vista. Do Mirador ao Liceu, seu, teu, meu, nosso. Yeah. Vamos aí, irmão. Vamos estar juntos. Quem ama os sítios, esses são os verdadeiros proprietários. Sei que isso existe. Estamos juntos, pessoal. Está ali. Next. Mano Garras. É quem? Quem te aguenta, Nélia? A minha nota. Dele e Big Note, força. Não, não vou cantar, lamento. Pronto, é só para dizer que agora vai haver a inauguração da residência artística da Maia Escher e era muito bom que nós fôssemos todos lá, é a pé, é já aqui atrás, vamos todos juntos, tá? Bora? Vem já. Ó, Xoto, falta mais um, ó, Xoto. Xoto, falta mais um. Pessoal, este aqui é daqueles Dark Side, igual. Estava até um feeling fixe, o pessoal está a curtir. Manda seis, que se foda. Yo, yo. É a última para a despedida, então. Homo estúpidos. Vivo num mundo em que a estupidez é uma dádiva. Para quem quer ser feliz, é melhor nem saber nada. Num mundo em que as ruas estão cada vez mais limpas e nas prisões há histórias cada vez mais pesadas. Vivo num mundo onde há quem durma à porta da caixa geral e a gente passa já nem liga, nem nos sentimos mal. Vivo num mundo onde uma criança pensa em vez do país da Alice. Olha, já estão a enganar. Mete aí, então vai, primeiro. Vai, vai, vai, primeiro. Rewind Selecta. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bora lá. Vamos estúpidos. Somos todos uma beca. Vivo num mundo em que a estupidez é uma dádiva. Para quem quer ser feliz, é melhor nem saber nada. Num mundo em que as ruas estão cada vez mais limpas e nas prisões há histórias cada vez mais pesadas. Num mundo onde há quem durma à porta da caixa geral e a gente passa já nem liga, nem sentimos mal. Num mundo onde uma criança pensa no apocalipse em vez do país da Alice, nasceu no país da crise. Vivo num mundo onde a guita te faz individualista. Mesmo assim aprendi que não chego longe sozinho. Num mundo onde o hip hop é igual trip e mete longe, ainda continua a cantar sem verdadeiro contigo. Vivo num mundo onde o suposto criador controla tudo e todos, só ele se senta no trono. Se não segues as suas regras vais para a prisão ao inferno. Vosso Deus é um ditador, não me venham falar de amor, credo. Onde é confusão, sempre em contradição, mas quando as bases mudam é pura hipocrisia. Onde é tentação, puxa-te para a perdição, mas tanto aqui no chão que aprendi a dizer. É uma vergonha pertencer a esta raça, propagar a praga que impulsiona esta desgraça. Qual homem sabe se o homem não sabe nada? Homo estúpidos, sempre sou a mais honesta. Homo estúpidos, estúpidos, estúpidos. Vou tudo por passo. Homo estúpidos, estúpidos, estúpidos. Parem de propagar a praga, yeah. Vivo num mundo onde uma imagem vale mais que mil palavras, mas 80 mil canções. No mundo em que os patrões querem descomportados, eu já fui despedido por não conseguir estar calado. Putos agarram-se à PlayStation o dia inteiro, enquanto eu ia comprar as presas à station do barreiro. E as caras nos outdoors estão sempre tão sorridentes, mas nas ruas as caras estão cada vez mais hardcores. Vivo num mundo onde o racista desfila um casco. Não há conversas com carecas, taco de baseball. No mundo em que o fascismo cresce debaixo do tapete, eles pintaram com cores tão queridas os prédios do gueto. Vivo num mundo onde o colono é o dominante, e não é fácil vencer o colono no meu sangue. E mesmo que eu não tenha nada a ver com essa gente, tenho que desconstruir o meu antepassado branco. Vivo num mundo com os dias contados, moribundo, cego, surdo e mudo. E mesmo quando cuspo no homo estúpido, não me posso esquecer que não deixo de ser um. Pertencer a esta raça, propagar a praga que impulsiona esta desgraça. Qual homem sábio se o homem não sabe nada? Homo estúpidos, se a pessoa mais honesta. Homo estúpidos, estúpidos, estúpidos, para propagar a praga. Homo estúpidos, estúpidos, estúpidos, fora tudo, fora a casa. Yeah, propagar a praga, yeah. Pessoal, vivemos num mundo contrário e muitas vezes mostrar este ódio, esta vergonha para a minha raça, Homo sapiens, significa amor, humanidade, é amor para a humanidade. Isto aí para um caminho que eu só consigo pensar. Façam filhos inteligentes, mano. Façam filhos conscientes, façam filhos prontos para encarar nevoeiros que vêm aí, mano. Deixem de propagar a praga, mano. Chega de filhos burros, irmãos. Estamos juntos. Gosta de um. Stress FM.